Conta-se que o legislador Viçugo foi convidado um dia a proferir uma palestra a respeito de educação. Aceitou o convite, mas pediu, no entanto, o prazo de 6 meses para se preparar. O fato causou estranheza, pois todos sabiam que ele tinha capacidade e condições de falar a qualquer momento sobre o tema, e que por isso mesmo o haviam convidado. Transcorridos 6 meses, compareceu ele perante a Assembleia em grande expectativa. Postou-se à tribuna e logo em seguida entraram 2 criados, cada qual portando 2 gaiolas. Em cada uma havia um animal, sendo 2 lebres e 2 cães. A um sinal previamente estabelecido, um dos criados abriu a porta de uma das gaiolas e a pequena lebre branca saiu a correr espantada. Logo em seguida, o outro criado abriu a gaiola em que estava o cão e este saiu em desabalada carreira ao encalço da lebre. Alcançou-a com destreza, trucidando-a rapidamente. A cena foi dantesca e chocou a todos. Uma grande admiração tomou conta da assembleia e os corações pareciam saltar do peito. Ninguém conseguia entender o que Viçugo desejava com tal agressão. Mesmo assim, ele nada falou. Tornou a repetir o sinal convencionado e a outra lebre foi libertada. A seguir, o outro cão. O povo mal continha a respiração. Alguns mais sensíveis levaram as mãos aos olhos para não ver a reprise da morte bárbara do indefeso animalzinho que corria e saltava pelo palco. No primeiro instante, o cão investiu contra a lebre. Contudo, em vez de abocanhá-la, deu-lhe com a pata e ela caiu. Logo ergueu-se e se pôs a brincar. Para surpresa de todos, os 2 ficaram a demonstrar tranquila convivência, saltitando de um lado ao outro do palco. Então, e somente então, Viçugo falou: "Senhores, acabais de assistir a uma demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz. Foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação." E prosseguiu vivamente o seu discurso, dizendo das excelências do processo educativo. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Eduquemos nossos filhos, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos a eles a despojarem-se de suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Você sabia que Viçugo foi um legislador grego que deve ter vivido no século IV a.C.? E que o verbo educar é originário do latim educare e quer dizer extrair de dentro? Percebe-se, portanto, que a educação não se constitui em mero estabelecimento de informações, mas sim de se trabalhar as potencialidades interiores do ser, a fim de que floresçam a semelhança de bela e perfumada flor.